querido. São operários e camponeses ou aceitados burgueses. Comunistas que me roubam o dinheiro e as terras. Há de voltar o fascismo, nem que tenha de haver guerras. Há de voltar o fascismo, nem que tenha de haver guerras. Com que então voltar ao mesmo, seu compadre de um cabrão? Levas com o cabo do sacho, se ainda queres pôr-me a mão. Não devemos espantar essa classe que é opressão. Para o poder ser popular tem de haver uma direção. Para o poder ser popular tem de haver, sim, tem de haver. Escolho.